Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, DJ Daniel. Cuidado, tubarão vai te pegar. Apaixonadão, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando no montão. Apaixonadão, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando no montão. Apaixonadão, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando no montão. Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca. Sabe que ele é o trem-bala e taca pica nas meninas. Ah, vem de outro estado querendo cachorrada. Quer fuder com o tubarão? Quem é o rei da revoada? Senta na pica safada, empurra na pique não para. Senta na pica safada, empurra na pique não para. Vem pra esse pique fuder com o rei da revoada. Vem pra esse pique fuder com o rei da revoada. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Tubarão, te amo, falcão, te amo, Erika. Apaixonadão, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando no montão. Apaixonadão, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando no montão. Apaixonadão, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando no montão. Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca. Sabe que ele é o trem-bala e taca pica nas meninas. Ah, vem de outro estado querendo cachorrada. Quer fuder com o tubarão? Quem é o rei da revoada? Vem, fica na pica safada.